Se arrumou e foi pro baile, hoje ela quer zoar. Junto com as amigas louca, estilo Carol Conká. Quer curtir? Quer mexer? Quer dançar? A noite vai ser pequena, porque hoje ela tá que tá. Sem neurose, sem caô, ela dança sem pudor. E manda aquele recado pra aquele que abandonou. Snobou, agora não adianta ligar. Ela saiu com as amigas e foi pra pista dançar. Mas se o vestido subir, namorado vim brigar. O que que o povo vai falar? Mas se o vestido subir, namorado vim brigar. O que que o povo vai falar? Ela desce, ela faz, ela acontece. Não se preocupa com o que vão pensar. Ela é o que é e não com o que se parece. Inimiga do tédio e da monotonia. Pra ela, esse é o momento. Qualquer hora é hora, qualquer dia é dia. Transborda de alegria pra afogar seus medos. Como qualquer mulher tem desejos e segredos. Longe do moralismo da família brasileira. Porque se ele não quiser, tem quem queira. Mas se o vestido subir, namorado vim brigar. O que que o povo vai falar? Mas se o vestido subir, namorado vim brigar. O que que o povo vai falar? Ela também é feminista, porém feminina. E quando desce ao chão, levanta sua autoestima. Mostra que é ativista, não na net, ela é da pista. E ri das mal amadas com preconceitos machistas. Sensualiza e os cara pira. Com as amigas no balcão, bebe doses de tequila. Paga as contas, é solteira, não gosta de ver novela. Quem nasceu pra maloqueira nunca vai morrer a mel. Mas se o vestido subir, namorado vim brigar. O que que o povo vai falar? Mas se o vestido subir,